0, ok? Negativo cruzamento da cabeceira 28. Ok, sem problema. Vida, sentido oposto. Lima autorizado prosseguir o cruzamento via litoral, reporte livrando o eixo 1028. Cruzando o cruzamento. Oceano é 6225, a linha aí mantém, pista no zero. Lima, Papa Lima, estima mais 3 a 4 minutos para o cruzamento. Ok, ciente, o Lima, Papa Lima, é, reporte para livrando o eixo 1028, ok? Não atrapa a reportar. Passa lá. Oxana é 6332, solo 36, livra direito no 211. Oxana é 6225, informo que o estimado para decolagem será em torno de 4 minutos, ok? Oceano 6225, não atrapa para aproximação. Oceano 6225. Afirma, é só aguardar o cruzamento do tráfego via litoral. Lima Papa Mike, correção, Lima Papa Lima, prossiga via litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã para transferência. Reporte na vertical do farol de Itapuã, término do cruzamento, Lima Papa Lima. Torre ciente, Lima Papa Lima. Goiânia 6225, vento 190 graus, 07 nós, livre decolagem, pistão no zero. Trevi 5221, Sam Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. 260-288, obrigado. Oceano 6250, autorizado Duna da Presente, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 5, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Oceano Duna, 2000 pés, autorizado LS, 6250. Controle bom, Oceano 6225, na Arbora Eleva. Oceano 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, sai da árvore. 320 na árvore, 6225. Silo Quebec Serra tem frequência livre. Salvador, Papai Uniforme Lima, Papai Lima voltando. Papai Uniforme Lima, Papai Lima, mantenha regras de voo visuais, ajusta no 0, no 5. Reporte fora da barra, quando possível chamado para terminal ideal. Reporte no farol da barra. Para o terminal ideal. Na Papa Lima, informe chamado para terminal ideal e para pouso. Formação. E733, livre da colagem, pistão no zero, vento 190 graus, 13 nós. O Lima, Papa Lima, estima terminal Ilhéus para os 1315. Gente, estimado para pouso? Para pouso no 400. Gente. Então, 3733, decolou os 44, chame o controle 1208. 1208, tá, 3733, obrigado, bom domingo. Obrigado, bom voo. Então, 3733. Então, 3733, bom dia, contato radar, suba para o Neiva 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, então, 3733. O farol da barra, ele fica quantas milhas de Salvador, mais ou menos? Uma 3 milhas. Portará uma 3 milhas, para o Lima Papá. Lima Papá, Lima 1, 2, 3, 4, 5. É o Lele que tá aí, não? Prossiga para o controle. Ô, Lima, Papa Lima, tá na escuta? Voo no 648, desça para a sua identificação, desça para o nível 050, chegada Mari. Controle, autoriza para o Xenia 6225, para o Adi Alepa? Autorizado, Xenia 6225. Autorizado, grátis, Xenia 6225. Três sete três três, voz grato, Brisbane. É presente, Brisbane, 3733, grato. Lima, Papa Lima. Lima, Papa Lima, tem frequência livre para coordenação. Ao ingressar na terminal Ilhéus, estamos mesmo na frequência no 201. Xenia 6225, chame Centro Recife, 1260 e alterne 1288. Recife 1260, alterno 288, 6225, já contrabando. Também. Xenia 6250, complexo final, chame torre, 1895. 295, obrigado. Oi, Salvador, bom, Xenia 6250, baixa a trava. Xenia 6250, ciente, livre pouso, pista 10, vento no 90 graus, 099, pista molhada. Ciente, livre pouso, 6250, pista molhada. Tupan 3733, Semicentro Recife, 1251 e Alterne, 13325. Recife 251, Alterne 3325, tá 3733. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tupan 3296, bom dia, sua identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. Gol 648, autorizado direto Duna, desça para 2000 pés, adiciona 015, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Duna, só confirmou a altitude com 1015. 2000 pés, reporte estabilizado, gol 648. Duna 2015, chamada estabilizada. É 6250, solo 52, livre à direita, chame 1211. 211, obrigado. 648. Luna 648, complexo final de Same Torre, 1895. 1895, boa. Tá 3896, desça para 2000 pés, desceu 015. Autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Ok, autorizado 2000 pés. 1015, vai informar estabilizado. Pode voar Duna, apresenta? Autorizado. Chegou a Duna, autorizado, 3296, vai informar estabilizado. T094, bom dia, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Seu solo ao 02, direita, 219 solo. 219, obrigado. Solo, bom dia, o 648, pro. Salvador, 648, pegou o livro. Ativo contato 219, o 6483211. É, desculpa, é o 211, confirmo. Obrigado. Dona 394, bom dia, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060, redução para 250 nós, número 4 na aproximação. No 621, bom dia, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés, redução a 0 no 5. Estabilizou, tá 3896. Tá 3896, complexo final de chame torre, 1895. Torre 1895, tá 3896, um mundo mesmo. Realmente. Gol na 621, redução para 250 nós, número 2 na aproximação. Oi, Salvador, bom dia. Então 3896, passou o externo, mas já está lá. 3896, o vento 180 graus, 10 nós, livre o pouso pista 10. Ele pouso pista 10, está 3896. Azul 5196, bom dia, autorizada a chegada Mari. Desça para o nível 070, redução para 240 nós, número 4 na aproximação. Goma 094, desça para 2000 pés, desce chama 0 no 5, autorizado com a LS, porta estabilizada. Centro, Golano 621. Minha sala 09, direita ou 219 solo? Direita ou 219 solo, de plano agora. Está 3296, de plano, se escuta. Bom dia, está 3896, de plano, se escuta. 9098, autorizado a decolagem. Vento 180 graus, 5 nós. Olá, Salvador, bom dia. Tão 3896, livrou a pista. Agora na taxa em Alfa, na sua escuta. Já é, desculpa, mudou é um 211 aqui, um 211, tá bom. Goma 394, redução para 2209. 220, 394. Goma 0098, decolado ao Luno 1, controle de Salvador, 120.8, bom dia. 208, bom dia, 9098. A chegada a mão, reporte imediato descida. Salvador, é o Gol 9098, da El, Leda Brite. Gol 9098, bom dia, contato radar, suba para o nível 400, autorizado direto Leda. 400 Leda, Gol 9098. Boa tarde, Lima, Repsona 0. Luna, está presente no Gol 621, evitando formação. Exato, Gol 621, reduzindo para 2009. 109, curvando pro de Duna, Gol 621. Né, 6311, livre de decolagem, pista 10, vento 200 graus, 099. Exato, 6000, Gono 6210, continuar descida de 2010. Desça para 2000 pés, exercício 015, redução para 1909, Gono 621. Reduzindo 199, descendo para 2000 pés, Gono 621. Goma 394, desça para 3.000 pés, ajuste no 095, redução para 1909. 1165, bom dia, Lima, tem pista no zero. Sendo 6311, decolado a zona 4, controle 130, décima 8, bom voo. 130, muito obrigado, 63, boa noite. Bom dia, Xenero 6311, solicita por Adileda. Xenero 6311, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, Leda, 6311. Autorizado, 1094. Goma 094, complexo final de Sama Torre, 1895. 1895. Gol 1394, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Azul 5196, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, redução para 2009. 4.220 graus, 1.02. Deixa inicialmente nível de voo 080, Charlie Charlie Serra. Goma 394, está autorizado a interceptar nesta proa, deixa para 2.000 pés, reporte estabilizado. Autorizado nesta proa interceptar, 2.000 pés, reporte estabilizado. Chile Quebec Sierra, mantenha a regra de voo visual, ajuste no 015, reporte rotatória visual com campo. Travou visual no 094. 1094, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 099. 1094. O 1165, decolado ao 16, controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Dona LS, Gol no 621. Gol no 621, completo final, semi-torre, 1895. 1895, Gol no 621. Controle Salvador, Gol no 1165, passando 1890 da L. Gol no 165, contato radar para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, da presente direto Leda, Gol 1165. Sente pelo menos 2 anos. Sente do 5 no 9 e meio, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Tem condições de reduzir para 1.80 mais, ajuste 5 no 9 e meio. Sente, redução para 1.80 mais. Gol 9098, Semicentro Recife, 1251 e alterne 13325. Gol 1094, solo 1118, livre direita, solo 121, decimal 1. Bom dia. 211, bom dia. O 1621, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 139. Livre pouso, 90 para o gol 1621. LS 394. Gol 394, complexo final de Semi Torre, 1895. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, 394 e LS. Agora 394, bom dia, cheque trem de pouso, continue aproximação, guardando autorização. Ok, já já. Vale Charlie Sierra, desça para 3.000 pés, exerciona 0.95. O Senané 311, Semicentro Recife, 1251 e alterne 13325. Confirmando a pista seca ou molhada? Pista molhada, por correção, pista seca, 1394. Pista seca, graça, 394. O 1621, solo 20, livre direita, solo 1211. Bom dia. Obrigado, mano. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 2-1-0, grau 099. Livre pouso no 0, 394. Estabilizado, ele é seu 5196. Azul 5196, complexo final de Semi Torre, 1895. 1895, bom dia. Oi, bom dia, Azul 5196, Marília 627. Azul 5196, cheque trem de pouso, aguardando autorização. Já confirma, o 5196. 196, pode soltar na brisa aí. Gol no 1165, chame centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251, 3322. Agora, segunda-feira. 1394, solo 22, livre à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. 21, livrando igual 394, bom dia. Voo 5196 tem livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 182. Livre pouso azul 5196. Estilo Quebec, você acha me agora, Torre Salvador, frequência 11895. Região 07, chão para decolagem. Guardião 07, observando a passagem do Embraer 190 da Azul no final da pista 10, tem livre decolagem, vento 200 graus, 092. Pelo Quebec Serra Brasília. Pelo Quebec Serra, em condições de cruzar de imediato final da pista 10. Quebec Serra, atrasado cruzamento da final da pista 10, reporte girando base para a pista 7. Autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe estabilizado. Região 07, se informa o tráfego. Bravo, November 2, Papá. No corredor Axé, vindo para o acessamento da final da pista 10. No tráfego do Tiga. Azul 5196, solo aos 25, livre direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Tango Kilo, Cadete Serra, informa o tráfego. Eco Charlie 35. Decolado do Pátio do Grêmio, voando em direção ao farol de Tapuã. Fala, Guardião 07. Guardião 07, fora do solo, aos 2,6. Mantenha a escuta da torre. 7. Girando base o fio Quebec Serra. Serra confirme? Girando base para 107 o fio Quebec Serra. Fio Quebec Serra, reporta no cenário, bichando 7. Reporta lá. Que tá bom, Guardião 07. Guardião 07, controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07 para Andina, 506, informa a final para o posto. Amará 7. Kilo Quebec Serra tem livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 109. Gente, livre pouso com Kilo Quebec Serra. Bom dia, Gol no 561, acione a identificação na proa de TAP para a chegada Mari, só para o 050. Lucas da Serra, solo os 29, ao estacionar a frequência livre. Bom dia, linha de cola pistão 1-0, vento 200 graus, 1-2 mais. Complete a final do procedimento e chame a torre em Salvador, frequência 118.95, tomou posto. Frequência livre, Guardião 07. Luna 630, decolando aos 32, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Controle Salvador, Luna 630. Bom dia, Luna 630, contato radar, saída pouca, sua para o nível 370. Pouca 370, Luna 630. Confirma o Glide tá fora? Confirma a aeronave? É o Tato Alterra. Eu recebo o Glide funcionando. O senhor não tá recebendo o sinal do Glide? Negativo. 7 Alterra, você confirma condições no setor? É, visual. Ok, compra o final do procedimento. Está agora 2 milhas para o marcador externo. Chame a torre para novas instruções, frequência 118.95. Tomou posto. Obrigado. Torre, bom dia. O Papa Romeu, Charles Charles Terra. Torre, bom dia. É o Papa Romeu, Charles Charles Terra. Papa Romeu, Charlie, Charlie, Sierra, continue sua aproximação, aguardando a autorização de pouso. a torre, o Papa Romeu está aqui na Sierra, você não precisa acabar de tirar a direita da 17, não precisa. Charlie, Sierra, chame para cancelamento do plano. É, cancela o plano, está presente. Uma formação, autorizaria para o Jaracaju? Aguarde, iremos coordenar. Não, vai ter que acertar onde viu um pequeno desvio esquerdo.